ouvido, fala me, fala me, fala me. Tudo que eu preciso essa noite é você. E essa noite eu faço tudo pra te dizer. Preciso de amor, eu preciso de amor. Me puxe com esse seu jeito, sexy. Sendo bem baixinho, o que eu quero saber. Preciso de amor, eu preciso.